A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Nesta semana temos uma parte 2 sobre as histórias das festas do Rei Momo. A gente decidiu por contar histórias dos outros aqui, até porque nós somos rapazes de família e jamais perdemos nossas caixas pretas nessas festas de adoração ao paganismo aí, né, cara? Gostaria de agradecer a todos que enviaram histórias. Algumas eram impagáveis, mas realmente muito compridas, como a de Carlo Nakata, que contou a saga dele quando ele namorou por 3 horas um travesti e só descobriu quando foram para debaixo de um caminhão de um trio elétrico. Bota a camisinha, bota, meu amor. Hoje tá chovendo, não vai fazer calor. Bota a camisinha, bota, meu amor. Hoje tá chovendo. Sabe o que é essa marchinha do Chacrinha aí? De 1988. E eu tinha lá uns 12 anos, mais ou menos, em 88, e ainda era mais mané do que era agora. Eu não sabia exatamente o que viria a ser uma camisinha, né? E as letras também eram meio surreais, né, cara? Bota a camisinha, bota, meu amor, hoje tá chovendo, não vai fazer calor. Bota a camisinha no pescoço, aí é que eu não entendia, não entendia nada, cara. Exatamente. E eu também só fui saber o que era uma camisinha uns 5 anos depois. Porque eu achava que, na verdade, que camisa de Vênus era só uma banda de rock e nada mais. Tem um amigo que é a primeira vez que ele foi colocar uma camisinha, né? Se eu bem o conheço, não deve ter sido com uma humana e provavelmente com alguém do reino vegetal. Ele desenrolou a camisinha e foi vestir igual meia, saca? O Alexandre, então vamos começar aqui lendo a primeira história de José Carlos Zenetti. Vamos abrir aspas. Eu tenho um verdadeiro trauma de carnaval. E minha história com essa festa pagã é trágica e tenho um bom, ou melhor, mau motivo para odiar. Vamos então à minha história de carnaval. Eu sempre fui muito tímido e foi por conta de uma matinê de carnaval que a coisa piorou. Eu tinha uns 10, 11 anos e minha finada tia Yolanda apareceu em casa falando em levar as crianças para um baile de carnaval. Eu achava aquilo uma péssima ideia, mas ela disse algo que me animou. Ela falou que iria comprar fantasias para mim, minha irmã e meus primos. E eu não pude crer quando, no outro dia, ela trouxe exatamente o que eu mais queria na vida. Uma roupa inteirinha do Batman. Eu acho que era um terror, né? Imagina uma roupa do Batman nos anos 80, né? Igual essas roupas de hoje, tem enchimento nada, no peito, tanquinho na barriga. Uma barriguinha. Vesti na hora e fiquei a me achar o próprio Homem-Morcego. Minha irmã com uma clássica roupa de odalisca e o Eduardo, meu primo, ridiculamente fantasiado de Gene Simmons do Kiss. O Kiss fazia sucesso, né, cara, naquela época. Fazia, cara. Eu me lembro que teve uma vez uma apresentação na escola e a molecada foi dublar o Kiss. Só que a parte branca da máscara, eles não fizeram com pancake, fizeram com creme dental. No meio da apresentação começou a arder. Eles tiveram que ir correndo pro banheiro pra lavar, chorando. E ele fala que o Santiago, né, o outro primo dele, foi de Super-Homem. A minha era perfeita e ainda com a máscara eu poderia esconder a minha identidade no baile. Eu acho que ele morria de vergonha. Tal qual Bruce Wayne escondia de toda a Gotham City. E algumas horas depois, lá estava toda a galera do bailinho, né, no clube indiano. Todo mundo correndo e dançando. E eu ali sentado em uma cadeira, achando tudo um saco. E nada, nem ninguém me tirava dali. E às vezes meus primos vinham tentar me arrastar, né, ali pra folia. Mas eu era imexível. Uma vez ou outra eu fingia uns golpes nele, né, saca? Pum, crash, boy! Tal qual faziam o Batman e o Robin, né? Com os capangas do Charada e do Pinguim, com aquela câmera tortinha, né? Um take na diagonal. Eu gostava dele subindo no prédio, você lembra? E sempre aparecia um famoso, lembra? Isso. Sam Davis Jr. Isso, sempre aparecia um famoso em uma das janelas. Acontece que estava um calor senegalês, né? E naquele clube a minha cueca já estava empapada de suor. Imagina a situação do cara. Imaginem um ambiente com 50 metros quadrados e com 200 crianças correndo e dançando. Comecei a passar mal e minar água por todos os poros da minha roupa de morcego. Terror aqui o carnaval do cara, hein? Fui ficando mole e tudo começou a rodar e eu apaguei. E alguns minutos depois acordei, sem minha máscara e com umas tapas e um copo d'água gelado no rosto. Minha tia perguntando se eu estava bem e um silêncio sepulcral no salão. Tinham desligado a música e todas as 200 crianças estavam a me olhar. Meu Deus, eu sentia meu rosto queimar de tanta vergonha. Mas o pior ainda estava por vir. Putz, ainda tem pior. Com esse mal-estar, acabei por cagar nas minhas calças de Batman. Foi o primeiro morcego com rabo da história. O cheiro subiu, poluiu o salão e não demorou o moleque mais FDP gritar: o cagão acordou! Muito bom. Queria morrer ali mesmo. Todo mundo gargalhava na minha cara e eu só queria chorar. Coloquei minha máscara e minha tia me deu uma toalha para eu me enrolar. No dia que voltaram às aulas, na outra semana, né? E ainda meio encabulado na fila para irmos para a classe. Ouvi uma frase que me dá calafrios até hoje. O Batman cagão tá aqui! O Batman cagão tá aqui! Corri como Forrest Gump para casa na mesma hora e naquele ano fiz minha mãe trocar de escola. E desde então odeio o carnaval. Ô, José! O cagão! O cagão mandou um e-mail pra gente. Mamãe, eu quero mamar. Ótima história de carnaval do José. José Cagão. E eu lerei aqui a história do Lucas Oliveiro Lima, que também foi uma das epopeias aí. Começa assim, eu vou até dar uma sintetizada. Ele fala que em 1990 ele tinha 16 anos e, como todo bom adolescente, os hormônios estavam saindo pelo ladrão. Ele assistia ali o carnaval pela TV e achava que todo aquele mundo o pertencia. Libertinagem, sacanagem, peito de fora, bunda, amor fácil. Abre aspas aqui. Ocorre que minha família sempre foi extremamente religiosa e meu finado pai era rigoroso demais quando se fazia oposição aos princípios divinos. Então, aos 16 anos, eu nunca tinha pisado o pé em nenhuma matinê. Em 1990, os ventos da gandaia sopravam ao meu favor. Meus pais viajariam para um retiro da igreja, meu irmão mais velho viajaria com a família da namorada e eu ficaria sozinho em casa. Eu tinha uns amigos mais velhos, o Pedro, o Adenilton e o Gilcinho, que já armavam uma ida para o Clube Independência. Local que se transformava na sucursal do inferno no carnaval. Sem meu irmão saber, eu tinha xerocado o RG dele. Ele tinha 19 ou 16 e era meu grande álibi para entrar no carnaval. Ele fala que o carnaval de 90 sempre foi inesquecível, pois além de ser o primeiro carnaval dele, também foi o debut na cachaça. Tomou o primeiro porre no Clube Independência de Cuba Libre e Hi-Fi. E que isso aí o desinibiu ao ponto dele passar chaveco em moças das mais variadas espécies. E sexo. Acabei por me amasear com uma moça que até hoje não sei se ela estava mascarada quando a abordei quando me despedi dela. Para vocês terem ideia, me lembro de poucas coisas daquela aventura. Lembro de me levarem para a casa do Adenilton e, na tentativa de tomar um café da manhã, vomitei quase 1 quilo de confete. Bem, passei o domingo, a segunda e a terça a me recuperar. Fiquei em casa acompanhando os bastidores do carnaval na TV Manchete e exercitando os meus punhos. Ei, meu Deus. Terça-noite, meus pais e meu irmão voltaram de viagem. E aí meu velho perguntou se eu havia aprontado alguma coisa de errado. Disse que passei mal do estômago e fiquei o tempo todo em casa. Agora vem a merda. Só naquela noite me dei conta de ter perdido a carteira. Achei que poderia estar na casa do Adenilton, no Independência, no meio da rua, ou até a baranga poderia ter me surrupiado. Só que, na quarta de manhã, ouvi uns gritos do meu pai dizendo que a casa dele era lugar de homem de bem. Eu acordei e meu irmão Leandro também pulou assustado da beliche. O velho avançava e gritava pelo meu irmão Leandro. Leandro, só vou perguntar uma vez. Onde você passou o carnaval? Percebi que meu irmão estava assustado e sem entender o que meu pai estava dizendo, ele falou assim: pai, eu estava em Mongaguá. Eu disse que só ia perguntar uma vez. Ouvi o tabé. Acertou, mamuqueta. O Leandro disse: pai, é verdade. Aí meu pai disse o seguinte: e como você me explica isso? Aí Leandro gritou: mas essa carteira é do Lucas. Enfim, acharam a carteira no Clube Independência e levaram até a minha casa. Vacilou, hein, meu Lucas? Aí ele diz assim: saldo da tragédia. Meu irmão ficou quase um ano sem falar comigo. Meu pai me deu uma sova de uma hora, que se fosse hoje em dia ele ficaria uns 30 dias da cadeia. A xerox do RG do Leandro eu quase tive que engolir, mas o melhor deixei para o final. O quê? Naquele carnaval de 1990, eu perdi a virgindade com aquela fedorenta. Muito boa, cara. Mande temas para Falecom, a gente em 86.com.br. Ô, Alexandre, a ouvinte carioca disse que no carnaval de 1993 ela tinha acabado de tomar um toco do namorado e tinha decidido esquecê-lo, rebolando a bunda em uma outra avenida. Ela foi com uma amiga brincar o carnaval em um bloco chamado Vem de Ré Que Eu Vou Sem Dó. Um bloco musical, né? Ótimo. Um bloco musical. E lá ela teve a segunda decepção ao flagrar o ex-namorado pegando um jogador de futebol do América Futebol Clube. Ah, a gente quer nomes. Ela não deu nem o nome dela e não quer dar o nome do jogador. Não, mas ela falou que foi trocada por um zagueiro trombador. Música.